Leandro Marques e Pega Fogo Boteco. Fascina com seus beijos, tudo que faço me lembra você. Te vejo nos meus sonhos, em pensamentos, não te esqueço um só momento. E esse amor que me faz sofrer. Consome. No meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Foge de mim assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim, que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Sem ter você aqui.